Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para a esterilidade. Deus não nos criou para sermos pessoas que andam em tristeza, em angústia, em caos, em torru. Deus criou você com um propósito eterno. E não tem nada, irmãos, que vai fazer Deus desistir desse propósito. Se o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, um dia ele fez tudo e a queda, a rebelião daqueles seres provocou uma catástrofe e ele simplesmente recriou tudo, o que vai dizer de você, de mim? Ele vai olhar para você e falar, não, você não, você, tudo que eu criei antes eu falei que era bom, você não, você eu falei que é muito bom, então é você que eu vou também gerar de novo, vou fazer de novo, vou te recriar, vou fazer tudo novo na sua vida. Deus olha para nós desse jeito, irmãos. Deus não desiste de nós. Quem quer nos fazer pensar que Deus desiste de nós é Satanás. Não, não tem jeito para você. Não, essa área da sua vida não tem jeito. Não, essa área da sua vida é um caos. Essa área da sua vida é um acidente. É pior que um acidente cósmico. Nada pode mudar isso. Não tem jeito. É um buraco. Caiu um cometa, uma estrela do céu aí, fez um buraco na sua alma, uma ferida enorme. Seu passado, não tem jeito, vai ser assim, você vai ter que suportar isso o resto da sua vida. Deus diz, não. Deus recria, Deus gera de novo, Deus gera vida, porque o propósito dele é eterno. Em Romanos 8, 29, diz que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. O Deus eterno entrou lá dentro daquele grãozinho de areia e nos mostrou, olha, é assim que eu vou fazer de você. Se fez homem e nos deu o modelo, olha, você vai ser meu discípulo, vai ser meu filho, vai ter meu caráter, você vai andar desse jeito, conforme a sua imagem. A palavra conforme significa ter a mesma forma. Somos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. A terra se tornou sem forma e vazia. Tem áreas da nossa vida também que nós ficamos sem forma, irmãos, vazios. Mas o Espírito de Deus vem e diz, não tem problema, eu vou fazer você ter a forma do meu filho. Você vai ser reformado, recriado, remoldado, vai ter o meu caráter de volta dentro de você. Nós não fomos criados para emoção distorcida, irmãos, emoções doentes, caráter disforme. Deus nos criou para andarmos em vida. Temos uma família abençoada, uma família santa, uma família onde a presença do Senhor habita. Deus não criou a minha casa e a sua casa para andarmos em problema, em conflito. Nós estamos estudando aqui todos os domingos pela manhã sobre família, e é o propósito eterno, original de Deus. Você pode dizer, não, na minha casa essa semana caiu um meteorito, minha casa essa semana caiu uma estrela, estrela cadente, caiu lá em casa, está um buraco, está um caos. Então a palavra do Senhor, os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Assim como ele recriou todas as coisas, ele vai recriar o meu casamento, ele vai restaurar a minha família, ele vai restaurar o meu relacionamento, ele vai restaurar as minhas emoções. Ele está fazendo isso em nome de Jesus. Os céus proclamam a glória de Deus. O que é a glória de Deus, irmão? A glória de Deus, nós cantamos hoje aqui sobre a glória de Deus. A glória significa o brilho da presença de Deus. A glória de Deus significa o brilho de Deus. O brilho é o reflexo daquilo que é, o reflexo da luz. E a palavra do Senhor diz que a glória dele, os céus proclamam a glória dele para nós, irmãos. Para nós. O que é a glória? É o caráter dele, é o que ele é. É o amor, a santidade, a presença, o caráter benevolente, benigno, amoroso, misericordioso, a justiça de Deus é a sua glória manifestada para nós. Os céus proclamam que a glória de Deus está em nossa vida. Mesmo essa natureza tão afetada pelo pecado do homem, nós olhamos e a gente vê, Senhor, as suas mãos fizeram tudo isso, estenderam tudo isso. Se o Senhor que moldou isso com a sua mão, que vai ser de mim, que estou dentro do grãozinho que o Senhor moldou, por acaso haverá alguma coisa difícil para o Senhor fazer na minha vida? Eu passo e olho aquelas montanhas enormes, irmãos. Aquelas montanhas gigantescas, maravilhosas, uma assim, a outra tem uma forma assim, a outra tem uma forma assim. Eu fico olhando e falo, Senhor, o Senhor que moldou essas montanhas, que criou os céus e a terra, Senhor, o que o Senhor pode fazer com a minha vida? Esses problemas dentro de mim, essas deformidades, esse negócio que às vezes eu olho para dentro de mim e falo, nosso Deus, Senhor, eu sou difícil demais, Senhor, eu vou desistir, não dá mais, eu estou cansado de mim, estou cansado desse problema, estou cansado dessa circunstância ao meu redor. Senhor, esses montes, como os montes em volta de Jerusalém, obrigado, assim o Senhor em volta do seu povo. Se acampam ao redor do seu povo. E eu fico olhando aqui e falo, o que será que o Senhor pode fazer comigo? Esse grãozinho de areia dentro, não é nem grãozinho de areia, esse pedacinho de alguma coisa dentro do grãozinho de areia. Amém, irmão? Você entende isso? A glória do Senhor. Os céus proclamam que a glória dele brilha sobre nós. Quando você olhar para a criação, você diz, houve um torru, houve um acidente, houve um caos, houve trevas, mas a mão do Senhor veio e recriou tudo. Assim também o Senhor vai recriar na minha vida. Houve trevas ali, houve pecado ali, houve problema ali, minha família, qualquer coisa que seja, os céus estão declarando a glória do Senhor, Deus vai restaurar a minha vida. Porque olha aí o que Ele fez. A glória do Senhor, o brilho do Senhor sobre a minha vida. Aleluia. Diz lá em Gênesis, no versículo 3, que a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Quando estava tudo sem forma, vazia e cheio de trevas. Deus disse, haja luz. Haja luz. A palavra de Deus foi emitida. O verbo, a palavra de Deus foi emitida e o Espírito de Deus pairava para fazer a palavra gerar vida, restaurar, recriar todas as coisas. Deus não nos criou por caos, irmãos. Diz aqui em Gênesis que havia trevas sobre a face do abismo. Tem algumas traduções que ao invés de dizer abismo, dizem também oceano. Porque o oceano é um abismo lá embaixo. E as trevas estavam sobre o abismo. Quando a gente pensa em trevas, a Bíblia fala em trevas, ela está falando sobre um reino. A Bíblia diz que Jesus nos libertou do reino, do império, das trevas. Quando a Bíblia fala trevas, a gente aplica algumas experiências que a gente tem. Alguns têm até hoje, outros tinham quando eram pequenos, de medo do escuro. Apagava a luz ali, ficava aquele breu, aquele preto. No primeiro impacto, fica escuro mesmo. E aí o olhinho começa, o olhinho vira para lá, o olhinho vira para cá, o olhinho fica, deve ficar virando para lá e para cá. Já viu alguém que, o olho de alguém que não consegue focalizar nada? Uma pessoa que não consegue enxergar, você olha, o olho dela fica para lá, para cá, porque não há ponto para focar. E no escuro, nosso olho fica assim, vai para lá, vai para cá. E a gente fica olhando para lá e fica olhando para cá. O que será aquilo ali? O que será aquela sombra? O que será aquela imagem meio distorcida? O que, que vem aqui? Medo. Por que vem o medo? Porque as trevas fazem com que nós não discernamos nada, que a gente não enxergue nada, com que a gente não saiba o que está ali na frente, a gente não saiba para onde caminhar, qual é o foco, aonde eu focalizo a minha vida. Quem anda em trevas, anda em medo, anda em dúvida, anda em pavor, anda em depressão. A palavra depressão significa buraco. Anda em buraco, abismo, como diz ali, trevas na face do abismo. Deus não te criou para depressão. Ah, eu estou deprimido. Você está deprimido, você tem que começar a abrir a boca e falar, Deus não me criou para depressão. Porque às vezes nós entramos nesses momentos da vida e nós começamos a aceitar, falamos, não, estou numa depressão, irmão, o médico falou que eu estou numa depressão e tal. E nós vamos entrando e vamos entrando e vamos entrando na depressão. Nós precisamos de ajuda, sim, irmãos. Precisamos de ajuda, mas primeiro nós precisamos de ouvir essa palavra do Senhor dizendo, eu não te criei para ficar dentro do buraco. Nós ouvimos o pastor Sostens falar aqui da caverna, não te criei para ficar dentro do buraco da caverna, escondido, coçando ferida, fedendo, sujeira, fazendo as suas necessidades, aquela porcaria lá dentro. Eu te chamei para a luz, eu te chamei para andar em luz, andar em discernimento. Quando a luz do Senhor vem, a primeira coisa que Deus faz para recriar tudo, Ele traz luz. Assim é na nossa vida. Deus vai restaurar aquela área da minha vida. Deus vai restaurar você que nunca entrou no meio de um povo doido igual esse. Mas Deus vai mexer com a sua vida. Deus vai dizer, haja luz, e vai tirar você de dentro do buraco, de dentro da caverna. Talvez você não enxerga um palmo na sua frente. Não sei o que vai ser amanhã, não sei o que vai acontecer da minha vida, não sei o que vai ser de mim, estou com esse problema, estou com aquele outro. Mas o Senhor diz hoje, haja luz. Aí você sai de dentro da caverna, você não está mais na escuridão, você consegue focar os seus olhos num lugar definido, você consegue olhar para alguém, você consegue dizer, eu estou indo nessa direção, Deus me criou para ter uma família abençoada, Deus me criou para ter emoções curadas, Deus me criou para santidade, Deus me criou para luz, Deus me criou para cura, Deus me criou para dominar, para andar em autoridade, Deus me criou para adorá-lo, para ter comunhão com Ele, para ser parecido com Ele, para ter o caráter dEle, ter a alegria dEle, ter a paz dEle. Eu sou isso, eu sou filho de Deus, eu sou templo dEle. Você sai do buraco e anda na luz em nome de Jesus. Assim é com a nossa vida, irmãos. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu profetizo isso sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Você que veio aqui de curioso, foi Deus que está te tirando do buraco. É Deus que está tirando, não é a sua curiosidade, é Deus que está tirando você de lá, dizendo, vem cá, haja luz na sua vida. E aí Deus vai começar uma obra maravilhosa, a criação, a recriação. Deus vai dizer, águas, agora vocês ficam aqui, não passem daqui. Terra, você fica aqui. Alma, você vem até aqui. Espírito, você fica aqui. A palavra de Deus vem e começa a dividir alma e espírito, juntas, medulas, pensamentos, propósitos do coração. Nós começamos a nos enxergar, irmãos. E é por isso que a gente pode se arrepender, porque aí eu saio das trevas e a luz vem e o Espírito de Deus começa a falar comigo. Eu começo a dizer, Senhor, como eu estou um caos. Ah, Deus, como eu era um caos, agora, Senhor, eu preciso da sua luz, eu me arrependo, eu preciso mudar nessa área, eu preciso de transformação. Por quê? Porque a luz chegou e nós podemos nos arrepender. Em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Escute isso, irmão. Ela, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito, na minha vida também, nem na sua. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Outra tradução diz que as trevas não prevalecem contra ela. Mais à frente, no versículo 14 de João, aí mesmo, no capítulo 1, no versículo 14, que coisa linda, irmãos. Diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Esse mesmo que estava na criação, irmãos. Esse, a palavra que foi emitida, haja luz, tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, Jesus é tudo que nós precisamos. Hebreus capítulo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados. Versículo 2, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Por meio de quem fez o? O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Olha isso aqui, irmãos. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Quando Deus diz assim, haja luz, essa luz está em Cristo. Jesus, por isso, afirmou várias vezes, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, um discípulo, alguém que quer ser parecido com ele, quem me segue não andará nas trevas. Está falando de mim, irmãos. Está falando de mim. De vocês também? Amém. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Por que ele pode dizer isso dele? Porque ele é a expressão exata de Deus. A glória do Pai está nele em abundância. Ele é a glória, a expressão da glória de Deus. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Levanta sua mão agora e diz assim, eu, porém, sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Éramos trevas, agora, porém, somos luz do Senhor. Andemos como filhos da luz. Diga, eu não vou mais andar como filho das trevas. Porque Deus não me criou para andar em trevas. Irmãos, nós não temos em nós mesmos a capacidade para isso. Eu não tenho. Nem você. Mas o Espírito de Deus que pairava sobre a criação, recriando, é o mesmo que paira sobre nós. A palavra que é emitida é o verbo que reflete a glória. Nós olhamos para Jesus, nós vamos olhando e dizendo, Pai, eu quero ser igual a Ele. Pai, eu quero essa glória que o Senhor está me revelando. João falou, Ele é a glória, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que é a glória, irmãos? É o caráter, é a santidade dEle, é o poder manifesto dEle, é o amor dEle, é o jeitão dEle. Eu quero ser semelhante a Jesus. Deus não me criou para torru. Deus me criou para a luz, para andar na luz. E a Bíblia ainda diz aqui, terminando, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse é o Espírito de Deus que está aqui, irmãos. Ele se movia lá no abismo, no caos. Eu não sei, irmãos, o que demônios fizeram na minha vida, na sua vida. Eu não sei o que o pecado causou em todos nós. Eu sei na minha vida muita coisa e fico chocado. Mas seja o que for, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo isso. Haja luz e acabou. O Espírito de Deus está aqui sobre nós. O sopro de Deus. Lá em Isaías nós lemos que Deus não criou todas as coisas para ser um caos, mas para ser habitada. Deus criou você e eu, assim como a terra, para sermos habitados por Ele. Amém. Deus não te criou para ser casa de demônio. Deus não te criou para ser casa de doença. Deus não te criou para ser casa de miséria. Deus não te criou para ser casa de pecado. Deus não criou sua família para ser lugar de confusão. Deus nos criou para sermos habitados por Ele. E Ele está fazendo isso para que Ele possa habitar em nós, restaurando o seu templo, habitado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos cria. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para Ele, faremos nele morada. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que ligação tem o santuário e os ídolos? Porque somos santuários de Deus vivente. Ele mesmo disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. A recriação em Gênesis capítulo 1, irmãos, proclama a obra de Deus em nós, regenerando, santificando todas as coisas. Vamos dizer de novo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Feche os seus olhos, diga isso de novo. Os céus proclamam a minha vida, e o firmamento. Oh Senhor, que coisa tremenda, Senhor. Oh Espírito de Deus, naquele dia o Senhor não se sentiu abatido, desanimado, Senhor, pela queda, pelo torru que aconteceu. Porque nada pega o Senhor desprevenido. Absolutamente nada na minha vida pode pegar o Senhor desprevenido. Quando o Senhor nos chamou das trevas para a luz, o Senhor sabia de todos os nossos torrus. E o Senhor ainda sabe de outros que nós nem vemos, Senhor. Mas assim como foi naquele dia, daquela catástrofe cósmica, por causa do pecado, da rebelião, o Senhor naquele dia emitiu a Tua palavra, o verbo, a expressão da Tua glória, e o Seu Espírito, Senhor, veio tranquilamente, com um propósito firme, eterno, imutável, que ninguém podia mudar. Aleluia. Ruach Elohim, o sopro de Deus está aqui. Eu queria te convidar para nós fazermos um exercício a mais agora, talvez até um ato profético juntos. Todos nós temos torrus. Eu tenho, irmãos, porque a luz chegou e a gente enxerga. E nós, se juntarmos, cada um de nós, os nossos torrus aqui, os nossos acidentes, caos, problemas, talvez alguém de fora olharia, qualquer espírito maligno poderia olhar aí ao derredor e dizer: puxa vida, eles são um caos. Eles são um abismo. Mas eu queria que nós estivéssemos juntos aqui, como um monte, se preciso for assim enxergar, de buraquinhos em áreas da nossa vida, de acidentes, de erosões, de quedas, de desobediência, de problemas, de conflitos, de catástrofes, um monte de torrus. E se virar aqui um abismo, irmãos, oh, que maravilha, o Espírito do Senhor virá sobre esse lugar, sobre o abismo, e Ele vai se mover aqui sobre nós. Amém. E vai recriar e restaurar esse abismo e fazer um manancial de águas vivas. Sim, meu Senhor. Se você quer fazer esse ato comigo, vem cá. Aleluia, Senhor. Nós queremos nos unir, Senhor. Estamos vindo, Senhor, declarando que temos áreas das nossas vidas que sofreram por causa do pecado, Papai. Que sofreram, Senhor, por causa da nossa própria desobediência. Herdamos uma natureza pecaminosa. Temos família, Senhor, que colhe erros do passado. Temos feridas de criação. Temos problemas de educação, de criação, com o meu pai ou com a minha mãe, feridas de rejeição, complexos, mágoas, amarguras, ressentimentos. Temos aqui, Senhor, problemas diversos, emocionais, mentais, psicológicos, corações endurecidos, familiares, marido, esposa, filhos. Senhor, gente com problema em casa, com problema na família, famílias que são torrus, Senhor. Famílias que se tornaram buracos, casamentos, relacionamentos. Ó Senhor, eu quero pedir ao Senhor que os olhos do Senhor agora passem sobre nós. Como na criação, Senhor. Seus olhos passaram sobre o abismo, sobre trevas, sobre caos. Mas o Senhor emitiu a sua palavra, Senhor. Porque absolutamente nada impedirá o teu propósito. E é com o Senhor que nós estamos falando. Espírito Santo, pneuma de Deus, ruache de Deus, vento de Deus. Vem agora, Senhor. Vem agora dos quatro cantos. Restaurar teu povo, tua igreja, nossa vida. Recriar, se preciso for, trazer novo nascimento. Trazer santificação, cura, libertação. Somos tuas criaturas, mais que isso, somos teus filhos. Somos tua casa, somos criados para ser habitação do Senhor, Senhor. Levante as suas mãos e comece a invocar o Espírito de Deus. Aleluia. Chama o vento, irmão. Chama o vento. Vem dos quatro cantos, ó Espírito. Sopra sobre esses ossos para que vivam. Vem, vento. Vento de Deus. Espírito de vida. Vem, Senhor. Ô Espírito de vida, vem. Vem, Senhor. Ô Espírito de vida. Agora é o Senhor, Espírito Santo. Agora é o Senhor, não é homem, é só o Senhor. Agora é o Senhor.